Ao vivo? Tá não? Olha, acho que tá ao vivo sim. Tá ao vivo isso aí ou não tá, meu? Ao vivo! Sexta-feira, ao vivo, com cerveja! Saudações, alviverdes a todos. Sou Conrado Cacace. Estamos começando mais um Periscatso! Live que vai até vocês toda sexta-feira e também toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal Verdazo 1914, é o nosso canal no YouTube. Com cerveja, com cerveja. Hoje é com cerveja. Sexta-feira, com cerveja. Nem tá aquele frio, né? Que tava as semanas anteriores. Então, a cerveja cai bem. Aliás, essa semana. Já vou começar dando desculpa, né? Pedindo desculpa, dando desculpa. Como quiserem. Não dei a atenção que gostaria de ter dado ao Verdazo, a vocês, aos leitores, ao pessoal que segue o nosso canal. E aconteceu bastante coisa, mas não consegui. Realmente o trabalho está num ritmo insano. E nem, outros compromissos que eu tinha, inclusive, eu passei para frente, reagendei, foi para outra semana, porque essa semana eu não consegui fazer praticamente nada. É claro, a transmissão do jogo é sagrada, os periscatos são sagrados, mas posts, mais interação nas redes sociais, os próprios grupos do WhatsApp, dos padrinhos, compareci muito menos do que gostaria, até porque é a minha atividade preferida, é o Verdazo e não a firma, né? Mas a firma ainda é o sustento principal e uma coisa da vida, né? Chegando nos 1.000 padrinhos, isto jamais acontecerá. Mas por enquanto é esse tipo de, entre aspas, né? Sumiço ainda é necessário, necessário, infelizmente. Tá? E foi muito intenso, gente. Foi muito. Hoje é punk. Semana de trabalho punk, punk, punk mesmo. De chegar em casa, sabe, e daquele jeito. Mas tudo bem. São ossos do ofício, literalmente, né? Quer dizer, ossos não literalmente, mas do ofício, sim, literalmente. Grande Prinholato. Tá um humorista hoje, Prinholato, pra quem não sabe, tá? Tá. Um ótimo humor. Mas vamos lá. Tem, como eu disse, teve bastante coisa acontecendo durante essa semana. Quase nada confirmado, né? A única coisa confirmada foi a lesão do Ramires. Ele veio com o adutor da coxa direita meio baleado, foi para o jogo contra o Ceará, né? E não devia ter ido, porque estourou. Quer dizer, não devia ter ido pelo resultado, né? Agora, julgar a comissão técnica, ah, então não devia ter liberado, então não devia ir. Ninguém aqui, eu acredito que ninguém aqui tem autoridade para julgar de verdade. Pode cornetar, né? Aquela corneta insana e paranoica de torcedor. Mas eu não estou inocentando os caras, mas o que eu acha que ninguém pode, né, se meter a especialista e falar, não, tinha certeza que não podia pôr o Ramires para jogar. Primeiro que ninguém tem acesso aqui aos exames do Ramires, a situação clínica real dele antes do jogo do Ceará, para saber se foi precipitado ou não. Então, cabe a nós ficar chateados com a lesão dele. Agora, daí a falar que o jogador foi responsável, que a comissão técnica foi responsável, ou até que não devia nem ter trazido porque está bichado. Parece que o cara não está lesionado, parece que ele está aleijado, né? Parece que ele tem uma perna só. para alguns torcedores. É, aí vai uma distância enorme, né? Ramires é um jogador acima de qualquer comentário, um jogador nível extra classe, né? É, tá com 31 anos, então não tem o que falar. 30, né? 30, 31. Então não tem o que falar. Ah, mas agora ele não pode jogar, beleza. O que dá para criticar, eventualmente, é a venda do Moisés. Sabendo que o Ramires não necessariamente podia ser um cara que está 100% para este ano. Aliás, isso já é outro assunto que eu queria abordar com vocês antes de abrir para a conversa. Me parece que o projeto deste ano, o projeto do time, projeto técnico do time, na avaliação da própria diretoria, foi um fracasso. Calma que eu vou explicar. Antes de vocês começarem a surtar. Porque a gente começa o ano com um elencaço, né? Só que o Lucas Lima parece que está em conversa aí com não sei quem. É, já teve conversa sobre os dois centroavantes, e aí eles acabaram de trazer o ceifador. Quer dizer, um deles eu acredito que vai dançar, né? Aliás, teve conversa em cima dos três. Até agora nada se concretizou, mas muita conversinha, muita falação. Então, pelo menos um deve sair, eu imagino, para eles terem trazido o Ceifa, né? Um deve sair. Então, Lucas Lima. Moisés, já foi. Quem mais? No meio de campo, saiu. Me ajudem aí. Quer dizer, depois eu lembro quem saiu. Já é tanta gente, né? Ou quem tá para sair, não sei. Isso significa o quê na prática? Que quem o Matos e o Filipão. Guerra, obrigado, João Neto. Obrigado, Guerra. Então, quem o Filipão e o Matos imaginou, ou imaginaram, que seria o time formado para a temporada, pô, um monte já vazou, né? Então, quer dizer. É uma clara reformulação. Então aí já veio o Ramires. Eu acredito que não vai ficar nisso. Hoje é dia 26, então ainda tem 5 dias de janela europeia. Eu estou esperando aí aquelas contratações, aquelas. Uma para o meio-campo e o outro centroavante, né? Porque o ceifador, eu acho que ele é um bom centroavante para compor o elenco. Para ser o segundo, não para ser o principal. E nós estamos precisando do principal. Ou será que a gente acha, reencontrou o principal? Será que o Borja virou o Borja de novo? Aguinaldo, não vem com essas conversas, vai, por favor, velho. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer ainda com esses jogadores que estão com conversa, fazer Borja. Deyverson, Arthur Cabral, o próprio Lucas Lima estão falando que tem conversa aí com árabes. Daniel Alves a gente não precisa, cara. A gente não precisa de lateral direito. Para de querer grife, para de querer brinquedinho novo. Para de molhar as carcinhas. A gente precisa de reforço, mas na lateral é que não é. Né? O Vitor Hugo. Já está frequentando a academia de futebol, ainda não foi apresentado, não assinou, acho que deve ter havido algum detalhe para anunciar, mas é praticamente certo. Isso deve rebaixar ou o Edu Dracena ou o Antônio Carlos para a terceira opção. Que eu acho um ótimo reforço. Tem que ver com quem que vai dar um encaixe melhor, né? O Vitor Hugo já jogou com o Edu Dracena. Agora, pode dar um encaixe muito bom com o Antônio Carlos. Então tem que ver com quem que vai dar esse encaixe. Né? Quem vai encaixar melhor? O Edu Dracena joga nas duas. Então o Edu Dracena pode fazer à direita. O Antônio Carlos também joga na direita. Então os dois podem fazer um encaixe ali com o Vitor Hugo. assim, me parece claro que na própria opinião do Filipão e da comissão técnica, as coisas não estão dando tão certo quanto os resultados do primeiro semestre queriam dizer. Então estão reformulando, estão usando a janela. Isso faz parte do planejamento, mas ninguém monta um elenco em janeiro, em dezembro, janeiro, pensando nas trocas que vai fazer em julho. A ideia é usar julho caso precise. Então, se precisar, a gente troca. Então, assim, o Moisés claramente rendeu menos do que a gente sabe que ele pode. O Lucas Lima rendeu claramente abaixo do que ele pode. A dupla de zaga secundária, Edu Dracena e Antônio Carlos, juntos, não foram bem, não deu encaixe. Né? A gente viu que não. Embora a zaga tida como titular, invulnerável, imbatível, esteja rateando agora nos últimos jogos, né? Mas eles ainda têm bastante crédito. Então me parece claro, né? Os atacantes, os três centroavantes, acho que nenhum encaixa direito. Então, claramente, a diretoria não fala, não pega o microfone e fala, olha, não está correspondendo ao que nós gostaríamos. Não vai fazer isso. Mas pelas atitudes a gente vê, né? Que está trocando em todos os setores. Acho que só as laterais vão passar batidas, né? Então já contratou o Ramires, que é volante e meia. Já contratou o centroavante, já contratou o zagueiro. Os goleiros também não teve problema. Aliás, goleiros, né? Jailson com 38 e Fernando Prass com 41, é isso? E ano que vem, hein? Essas mexidas, me parecem, se não tivesse tantas dispensas, as contratações, elas seriam coisa para o ano que vem. A do Henrique não. A do Henrique é para esse ano mesmo. Mas o próprio Ramires. O Ramires era uma contratação para o ano que vem. Pô, tá livre aqui, já pega já. Já começa a tratar aqui. Mas aí resolveram botar ele para jogar. Talvez ele tenha forçado. A gente não sabe. Mas é claramente um sinal de que ninguém está satisfeito com o que o time está jogando. Ninguém está achando o fim do mundo, ninguém está... Muito pelo contrário, a gente vê os números, né? Os números que o Palmeiras apresentou no primeiro semestre são acima de qualquer suspeito. Não são esses 4, 5 jogos agora depois da parada que nada serve. Não é isso. Como eu disse, é uma oscilação normal, prevista. A gente só não sabe quando que vai acontecer, mas quando você está ganha, uma hora vai oscilar. Eu até escrevi sobre isso em maio, que apoiar na boa, ó, é moleza. Quero ver apoiar na hora que o time estiver oscilando. Então chegou essa oscilação, quero ver se você está apoiando agora ou não. Apoiar na boa, ir lá e usar o Palmeiras para tirar sarro, para ser o bonzão no grupo do WhatsApp, encher o saco de todo mundo, é facinho. Né? Então isso não é amar o Palmeiras. Né? Amar o Palmeiras é apoiar, estar sempre junto, né? Cobrar, mas cobrar visando melhorar, não fazer graça, né? Tem gente que começa a cornetar aí e fala assim, não, é pelo bem do Palmeiras o cacete, tá? Pelo bem do Palmeiras o cacete. Tem muita gente que vai pra internet, vai pra fazer graça, pra ficar popular, porque cornetar dá popularidade. Então não é nada disso, não vem com essa conversa, né? Quem falar de Valdívia, a partir de agora, moderadores, quem falar de Valdívia, arranca fora. Arranca fora. Não quero nem ouvir falar o nome desse caboclo aqui. Vamos lá. Aliás, excelente trabalho dos moderadores, né? Um deles é o Lisandro Martelo. Podia ter outro nome melhor, né? O cara vai marreta na cabeça deles. Pessoal, na minha visão, comentei na transmissão do empate terça-feira contra o Godoy, que a reação do Palmeiras ela teve um significado bem importante. Aquela impressão de ufa, né? Porque em dois momentos do jogo a casa estava caindo grandão. Quando saiu o 2-0, quando o Palmeiras diminuiu, aí saiu o pênalti e o Everton defendeu. Então assim, o 2-0 a gente se livrou em 5 minutos com o gol do Felipe Melo. Aí saiu o pênalti, 2 minutos depois a gente se livrou com o Everton defendendo o pênalti. Então por alguns momentos a gente viu a casa caindo. Eliminado da Copa do Brasil, uma semana depois, virtualmente eliminado da Libertadores. Se perde por 2-0, como o Flamengo perdeu, não é que está eliminado, mas está virtualmente eliminado. Tem que ter, é uma virada muito grande. Você reverter um 2-0 fora, sem marcar gol fora, você, mesmo jogando em casa o segundo jogo, é dificílimo. Porque se o adversário faz um, você vai fazer quatro. Dá, dá. O Flamengo está eliminado? Não. O Flamengo tem chance. Mas não é grande, né? E no caso do Palmeiras, se perde por 2-0, é a pressão, né? Não que o Flamengo não tenha, o Flamengo também tem pressão pra caramba. Vai ter que lutar com essa pressão. É, até porque tá nessa mesma pegada, né? Eliminado da Copa do Brasil, mesma coisa. E, com um agravante. 4, 5 jogadores do setor de meio e ataque, tudo lesionado, né? Diego teve uma fratura lamentável. Mas é o problema deles. O Palmeiras escapou de passar por essa mesma situação. E o Emelec é mais forte do que o Godoy Cruz. Não é um time... O Godoy Cruz é fraquíssimo. É fraquíssimo. E fez 2 gols do Palmeiras porque aproveitou aquele Palmeiras irreconhecível. Palmeiras totalmente sem confiança. Uma sequência de 4 jogos que foi minando a confiança do Palmeiras. Primeiro um empate contra o São Paulo, em que o Palmeiras, embora tenha feito um jogo equilibrado, não ameaçou de fato e só empatou, depois de sair perdendo, só empatou com um gol meio cagado do Dudu. Depois a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis. E aí fica aquele sentimento de culpa de não ter feito melhor o primeiro jogo em casa, antes do jogo do São Paulo, né? E a gente mencionou isso, vocês lembram. Se não lembram, se não viram, tá gravado. Ou então vão ler o pós-jogo do Palmeiras e Inter aqui no Allianz Parque. A gente fala, foi pouco, foi pouco, foi pouco. Tinha que ter ido pra cima, tinha que ter feito mais. Foi eliminado? A confiança começa a ir pro saco. Ó, agora vamos jogar com o Ceará. Ah, vamos jogar com o Ceará? Precisamos recuperar a confiança? Precisamos dar uma resposta? Bota o time titular. Aí o time titular vai lá e toma de 2-0 do Ceará. Partida horrorosa. Se bem que aí tá. Partida horrorosa numas, né? O Palmeiras jogou melhor 3/4 do jogo. Só que não teve competência para fazer o gol. O Ceará chutou 3, 4 bolas do gol, 2 foram gol. O Palmeiras não jogou pior que o Ceará, mas o Palmeiras não teve força. O Palmeiras foi impotente, criou chance ali no, na osmose, né? Mas não foi um jogo ruim, sem dúvida. E aí vai jogar com o Godoy Cruz, a quarta partida. Cansaço, viagem, viagem, viagem. Ainda teve negócio da turbulência do avião. Tudo isso pesa, gente. É tudo gente, é tudo ser humano, não é robô. Ai, desculpa, tá passando pano. Teu cu que tô passando pano. Tem que entender, né? A somatória de fatores que faz o time jogar mal. O time não desaprendeu do dia pra noite. São os mesmos jogadores. Então algo aconteceu. O que de grave aconteceu? Nada. Somatória de fatores. Cansaço. O time fica manjado, precisa de alternativas táticas novas, coisa que a gente não viu. Acho que o Filipão, o Palmeiras em geral, não só o Filipão, né? O Palmeiras não aproveitou a parada da Copa América. O Palmeiras não aproveitou. O Palmeiras poderia ter aproveitado melhor e ter voltado melhor. Se voltou não tão bem, é porque não aproveitou bem. Isso é fato. Palmeiras não aproveitou a parada da Copa América. Tá? E tudo indicava uma catástrofe, até que o Felipe Melo fez um gol e o Everton pegou um pênalti. Gente, nesse momento o Palmeiras bateu o pé no fundo do poço e começou a dar um impulso para cima. Opa, chega de afundar. A gente vai saber se isso aconteceu mesmo ou não amanhã. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Vasco no Allianz Parque, provavelmente com um time totalmente alternativo. Não acredito que nenhum dos titulares, a não ser o Everton, entre em campo. Capaz de nem do Everton jogar, capaz de jogar o Prass. Mas mesmo assim, a atitude dos jogadores tende a ser diferente. Deu uma sumida aqui no chat, hein? Aconteceu alguma coisa? Sumiu o chat. Ah, voltou. Então, rapaziada, amanhã a gente vai saber, mesmo sendo os reservas, a atitude, porque o time reserva é bom pra caramba. Então, essa atitude, essa urucubaca que ficava em cima, a nuvem negra que ficava em cima é do elenco inteiro, dos titulares e dos reservas. Então, se os reservas jogarem mal, é porque continua alguma coisa errada ali na academia de futebol. O time reserva não é ruim. Então, se o resultado amanhã é com o Vasco não for bom e o time não jogar bem, porque pode perder do Vasco massacrando, jogando muita bola. Acontece no futebol. Então, se o time jogar mal, eu quero dizer que ainda tem problemas, que ainda precisa corrigir. Ah, manda todo mundo embora. Não, manda todo mundo embora. Eu sempre vou puxar essa carta do olha o que eles fizeram no primeiro semestre. Então, não tem essa de ninguém presta. Tá? Tem um ou outro ali que poderia estar jogando melhor. Desde sempre. Agora, todos poderiam estar jogando melhor desde 3, 4 jogos. Isso se chama oscilação. Tem algum fator externo, tem aquela coisa do grupo tá abalado com alguma coisa, tá perdendo foco, perde a confiança, alguma coisa. Tem que retomar o espírito que esse time estava apresentando até a parada da Copa América. Isso consegue-se com trabalho, com conversa, com atitudes coletivas, atitudes individuais. E é isso que a gente espera. O que ajuda? Ajuda o fato de ter o Palmeiras ter ficado com a faca no pescoço duas vezes e ter saído, e ter reagido. Então, isso alimenta a esperança, a nossa esperança, para que a volta por cima comece a ser desenhada a partir de amanhã. Então eu estou muito confiante para amanhã, muito esperançoso, na verdade. A palavra esperançoso é mais correta do que confiante. Estou confiante, mais ou menos. Mas com muita esperança eu estou mesmo. Depois comenta a polêmica das palestrinas, disse o Eduardo Carvalho. Não sei que polêmica você está falando. Não sei. Desculpa. Enfim. Então é isso. Se alguém puder explicar aí, ou você próprio, né, Eduardo, me explica aí que polêmica é essa que você quer que eu comente, que se eu souber, eu comento. Tá certo? Faz sentido isso aí que eu falei? Então vocês podem comentar, discordar, só não vale me avacalhar, né? Se me avacalhar, o moderador vai lá e tchau para vocês, né? Mas pode discordar, pode. Vamos conversar. Agora é hora da gente trocar ideia. Inclusive, eu vou botar a fotinho de vocês aqui para mostrar que a hora é de vocês, seus dromedários, malditos jabutis do inferno. É hora de vocês agora. Deixa eu tirar meu nome daqui e colocar o scroll, que é para vocês lembrarem que isto aqui é um projeto que precisa da ajuda de vocês, né? Precisa do apoio de vocês, precisa da confiança de vocês, tá? Então fiquem padrinhos para que a gente dê o próximo passo. Para que eu possa me livrar dessas planilhas. Para que eu possa me dedicar 100% a esse projeto o dia inteiro. Aí sim, aí vai ter drops todo dia, direto da academia, né? Comentários no dia, né? Eu estou falando de coisa que aconteceu terça-feira, quarta-feira. Isso aqui é um assunto que já devia ter morrido, né? Mas é o que dá para fazer. Certo? Então vamos lá. Demissão da comissão técnica. Ah, você está falando do futebol feminino? Não sei. Não sei, não acompanho. O Verdazo é um projeto essencialmente para acompanhar o time de futebol do Palmeiras. É, não o time de futebol feminino, não o time de basquete, não o time de vôlei, não o time de hóquei. Palmeiras compete em diversos esportes. Então, assim como eu não sei comentar o hóquei do Palmeiras, o boxe do Palmeiras, o tênis de mesa do Palmeiras, eu não sei comentar o futebol feminino. Eu não sei, não acompanho. Então, realmente eu não sei. Não esperem isso de mim. Isso eu nunca prometi. E não sei, não sei dizer para você. Dos últimos 4 jogos, Felipe Melo foi o mais regular? De bate-pronto, eu diria que sim. De bate-pronto. Mas aí precisaria olhar com calma, um por um, e lembrar as partidas individuais de cada um, para falar com mais propriedade. Mas de bate-pronto, assim, a ideia que eu tenho é que o Felipe Melo é um dos poucos que tem se salvado nessa oscilação do Palmeiras. Mas se não fosse ele, essa reação não teria acontecido. Eu não sei por que que vocês estão dando. Por que que vocês estão valorizando tanto essa polêmica? Mas enfim, talvez vocês gostem de acompanhar o futebol feminino. Vocês sabem escalar o time feminino do Palmeiras? Vocês ficam reclamando aí? Eu não sei. O João Orsini pergunta assim: essa teórica falta de planejamento não é culpa do nosso calendário? E outra, é coincidência a oscilação perto dos momentos decisivos? Eu acho que a oscilação tem a ver com a parada, né, cara? Acho que muito mais do que qualquer outra coisa. Quebrou o ritmo. O Palmeiras vinha num ritmo inabalável. Quebrou o ritmo. Aliás, o Palmeiras já perdeu um campeonato por causa disso. Em 79. Em dezembro de 79 para janeiro de 80, o Campeonato Paulista de 79 foi interrompido. O Palmeiras estava destruindo quem viesse pela frente. E, na verdade, tinha acabado de ser eliminado do Brasileiro pelo Inter do Falcão, mas foram dois jogaços e o Palmeiras jogou muito bem. Depois de ter eliminado o Flamengo no Maracanã com 120 mil pessoas. Então o Palmeiras estava jogando muito. E aí o campeonato foi interrompido numa manobra do Corinthians, do Vicente Matheus, acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas audiência rotativa do Periscatos. E aí os times entraram em férias, voltaram para decidir a semifinal do Campeonato Paulista em janeiro de 80, Campeonato Paulista de 79. E aí o Corinthians, que era um time muito inferior, acabou ganhando de 1 a 0 gol de canela do Birubiru. É, então essa história de parar e o Palmeiras oscilar não é novidade. O Marton fala assim: ah, queria saber sua opinião sobre a situação do gramado. Parece que não está legal. Não chegou a hora do presidente cobrar se é que não está fazendo? Então, a gente não sabe. É, eu acho que não é que chegou a hora. Sempre é a hora. Essa hora, ela é constante. O Palmeiras tem que, em seu relacionamento com a W Torre, tem que manter uma vigilância constante. Agora, a gente sabe que o projeto do Allianz Parque, ele não favorece o nosso gramado, né? A arquitetura e tal. Imaginou-se que uma grama especial e tal ia dar certo. Não deu. Não casou com o clima de São Paulo. Já tentaram vários tipos de grama. Nenhuma deu certo. O gramado não pega sol, né? Só um pedaço ali pega sol. Que pega sol, eu digo, o dia todo, né? Pega assim, lógico que quando entre, sei lá, 11 da manhã e 1 da tarde, pega sol em tudo, mas aí já começa a cair o sol e aí já tem sombra de novo. Então, é deficiente, sem dúvida. Nesse sentido, a iluminação natural da grama, para preservar a grama. Tem saída para isso? Eu imagino que tenha. Eu imagino que usando uma combinação de fatores, esses agrônomos aí especialistas vão achar uma solução. São 5 anos já quase de Allianz Parque. No fim do ano a gente vai completar 5 anos já de atividade do Allianz Parque. 5 anos, hein? Passou rápido, hein? E nada de uma solução. Então eu acho que tem que cobrar, sim, tem que cobrar. Ou assim, ou já desiste e fala assim, ó, Gramado nosso vai ser sempre essa porcaria. Ou continua cobrando até acertarem a mão. Tem que acertar. Tem que achar uma solução. Nosso gramado tem que ser compatível com, primeiro, o que o nosso time exige e precisa para desempenhar um bom futebol. E dois, com a grandeza do estádio. Né? Um puta de um estádio com uma grama dessa. É feio até para o dono do estádio, para quem controla o estádio, que hoje, nesse caso, é a WTO. É feio para o responsável pelo estádio. O dono é o Palmeiras, o responsável é a WTO. Muito bem, cacatuas. Vamos seguir aqui. O Dudu joga, tá fazendo aqui abrindo aspas para o Felipe Melo. Diz que é um time que tem 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e perde duas seguidas, entre elas uma eliminação, abala a confiança. Claro que abala. Claro que abala. E ainda a torcida fica piorando as coisas na rede social, na porta do hotel, piorando, né, em vez de ajudar. Parece que não torcem a favor do Palmeiras, parece que torcem contra. Ou parece que gostam de usar o Palmeiras para seu prazer pessoal. Sendo que o prazer pessoal é comemorar quando ganha e xingar quando perde. Xingar quando perde dá prazer. Puta, vou xingar esses caras. Em vez de usar a inteligência e falar assim, pô, se eu xingar, eles vão perder de novo. E aí eu vou buscar meu prazer xingando em vez de comemorando, né? Será que eles sentem o mesmo prazer xingando e comemorando? Será que é isso que para eles pouco importa se ganhar ou perder? Porque eles vão ter prazer do mesmo jeito, ou comemorando ou xingando. Parece isso. Usando a lógica, usando sabe, o raciocínio, parece isso. Parece que para eles é indiferente. Eles vão ter prazer com o Palmeiras de todo jeito. Ganhando ou perdendo. Se ganhar, eu comemoro. Se perder, eu xingo. Então que se dane. Tô com vontade de xingar, vou xingar. Se perder de novo, eu xingo de novo. Acho que não. Acho que tem que usar a inteligência, né? E ser torcedor é querer que o time ganhe. Então, se xingar vai abalar a confiança, vai ser ruim, vai tornar a próxima vitória mais difícil, pra quê? Ai, mas pô, os caras não aguentam crítica, então não vem pro Palmeiras, eles falam isso. Se não aguenta, não vem pro Palmeiras. Aqui é Palmeiras, porra! É pensar pequeno demais, né? Pensamento, o cara é patrão, né? Pensamento de patrão. Não, eu exijo. Eu exijo isso. Vamos lá, vamos em frente. O Henrique Viana fala assim: você acha que o Veiga foi bem? Gostei da atitude, força de vontade, apesar de ter faltado um pouquinho de qualidade. Ah, ó, o Henrique, essa conversa de que, ah, pelo menos ele se esforçou, sabe, eu acho que não pode ser muleta. O Veiga não foi bem, não jogou bem. Não estou crucificando o cara. Mas a pergunta é, ele jogou bem? Não, não jogou bem. Não foi bem. Ah, mas ele teve vontade. Pô, vontade o Deverson também tem. O Deverson tem muita vontade o tempo todo. Isso. É, para mim isso daí não. Assim, mostrar vontade evita que o cara tenha uma nota abaixo de 5. Tá? Agora, se ele mostrar vontade, um monte de vontade, mas errar tudo. É nota 5. O William, por exemplo, foi cheio de vontade, tal, errou tudo. Ou praticamente tudo. Péssimo. A gente ficou bravo que eu escrevi que ele foi péssimo no jogo. Foi péssimo. O William jogou muito mal. Teve muita vontade. Eu reconheci essa vontade dele dando nota 5, senão ele teria nota 0. Ele errou tudo. Ah, ele participou do primeiro gol. Ah. Cruzamento foi do Marcos Rocha. Participou ali da construção do jogador. Então. O Cauê pergunta se eu acho que a chegada do ceifador pode criar uma disputa melhor no comando do ataque. E quem dos centroavantes tem mais condições de se sobressair? Um abraço. Ah, sem dúvida, o Borja. O Borja, a gente sabe, ele não desaprende. Ele está sem confiança, a gente fala isso sempre. Todo mundo descendo o cacete no Borja, malhando o Borja, falando: parem de xingar o Borja, parem de xingar o Borja. Ele é um cara que se abala. A personalidade dele é assim. Ele mais do que todo mundo, precisa de confiança. É ele pegar na bola e errar um lance. Ou ele não fazer, sabe, um gol de bicicleta. Só dele não ter feito um gol de bicicleta já é vaiado no Allianz Parque. É um absurdo isso. E várias vezes nas transmissões, a gente nota. Ele pegar na bola. Porra! Esse cara precisa de confiança. Então esse gol fora foi excelente. Se ele jogar amanhã, eu até acredito que ele vai. Eu acho que essa vaia gratuita já não vai mais acontecer, porque ele fez um golaço. Então ele mais do que todos, foi o cara que bateu o pé no fundo do poço e está, sabe, emergindo. Então eu tenho muita esperança que o Borja recupere aquela condição de centroavante foda, o centroavante que vale os 32 milhões que foram pagos nele. E sim, a chegada do Henrique vai fazer os três se mexerem. Muito mais. Principalmente o Daverson. O Daverson vai ter que falar: puta, agora ferrou. Borja começou a jogar bem e chegou outro que sabe bater pênalti, coisa que eu não faço. Então, vão ter que se mexer, sim. O Elton fala que a oscilação foi um ponto fora da curva. A tendência é voltar a fazer grandes jogos. Na verdade, a oscilação faz parte da curva. Porque no futebol não é regular. Não é uma curva regular, sabe? Um gráfico, uma linha. É cheio de oscilação mesmo. Então a oscilação faz parte. O que não é normal é o Palmeiras ficar ganhando, ganha, ganha, ganha, ganha, ganha, ganha, ganha, e não perde nunca. Isso não é normal. Foi uma sequência histórica do Palmeiras. Totalmente fora do normal, mesmo para os padrões do Palmeiras. Nenhum time fica tanto tempo sem perder. Vamos para a segunda? Estou enchendo o copo aqui, rapaziada. Muito bem. Luiz Martini fez um superchat, muito obrigado. Deixem seus likes e virem padrinhos, né? Tornem-se padrinhos, isso mesmo. Mesma coisa disse o Bruno. Ah, Bruno, você podia passar sem a piadinha, né? Sem a gracinha. Você pensa que eu não vi a gracinha? O pessoal mais desavisado pode não ter notado, mas eu notei. Pra que essa provocação, né? Sei que você só quer ajudar, mas, pô. Daí os caras começam a brigar aqui embaixo, a culpa vai ser sua. De Bombshell está criticando o arquiteto do Allianz Parque. Você vê, os caras criticam até arquiteto. Criticam o fisioterapeuta, criticam o médico, criticam o arquiteto. Aí você vai perguntar o que ela faz da vida. Não é nenhuma dessas coisas, pode ter certeza. Márcio Aparecido, vai ser time titular amanhã? Não sei, cavalgadura, não sei, eu não sou o Filipão. Mas que coisa, isso é um quadro. Por que que você faz essa pergunta para mim, criança? Por quê? Deus do céu! Pô, pensa, velho. Ah, tem gente falando besteira e sendo censurado pelos moderadores. Eu nem sei o que falou, mas se foi censurado, foi bem censurado. Aqui é mão de ferro. Sabe por quê? Para não virar a bagunça que a gente vê por aí em outros canais, né? O próprio canal oficial do Palmeiras. Vocês já olharam o chat de uma transmissão ao vivo do canal do Palmeiras? Minha Nossa Senhora. Tem que ter ordem, né? Vontade eu também tenho. Eu vi aqui, mas escorregou aqui. Aqui. O Marcos Bico. Vontade eu também tenho. Celso Salvador. O Lucas Lima já saiu? Celso Salvador. Pensa. Ó, vou fazer uma proposta para você. Pega o cérebro e liga. E aí você vai perceber o seguinte. Se o Lucas Lima já tivesse saído, já teria saído em todos os portais. Lucas Lima é vendido. Saiu em algum portal? Não. Então por que que você acha que eu sei? Ah, porque você é bem informado. Ah, eu sou bem informado. Se eu tivesse essa informação, já estava lá no Verdazo, amigo. Não vai ser aqui que eu vou dar o furo em primeira mão, logo depois que você pergunta. Porque se eu soubesse, fosse dar a informação em primeira mão aqui no Periscope, seria a primeira coisa que eu ia falar. Katsu! O Walter fala que o Allianz Parque vai nos entupir de dinheiro. Cada 5 anos, nossa participação nos shows aumenta mais. É isso se a W Torre repassar, fizer os repasses direito, coisa que não está fazendo, né? Então tem muita coisa ainda sendo discutida na segunda arbitragem, a primeira foi por conta das cadeiras. Então, uma série de obrigações que a W Torre tinha e não está cumprindo. E aí tem toda uma série de repasses envolvidos, e o Palmeiras também tem que fazer alguns repasses para a W Torre, e aí o Palmeiras também não está repassando, e aí isso está dando razão para a W Torre não fazer os repasses dela. Razão não. Está dando a deixa para a W Torre não fazer os repasses dela. Ah, o Palmeiras não está repassando a nossa parte de não sei o quê, então também não vamos repassar a nossa. E vamos para a discussão. Então é isso que está acontecendo. Então, por exemplo. Nossa sala de troféus não existe desde 2010. Porque a sala de troféus antiga era no, embaixo da arquibancada do Velho Palestra. Quando começou a demolição, todas as taças foram recolhidas, embaladas e estão num depósito. Isso já faz 9 anos. Faz 9 anos que a gente não tem nossa sala de troféus. Então essa é uma das pendengas ainda entre Palmeiras e W Torre. O Leandro fala assim: ah, então por que que não coloca o Borja fora de casa? Foi o que foi feito, né? Agora, com esse golaço aí, como eu disse, eu acho que é suficiente para aquela vaia gratuita já não acontecer mais. Isso já é um grande passo para ele recuperar a confiança. Você ele meter gol amanhã. Aí volta a ser o Borja. Não é mágica. Ah, pronto. Não. É um processo de recuperação de confiança, né? Acho que ele recuperou boa parte com esse gol. Se ele fizer um gol amanhã, ele já recupera, sei lá, quase tudo. Ou tudo. Não sei. Aí não é ciência exata, né? Então a gente vê como ele vai reagir. Se é que ele vai jogar amanhã, né? Não sabemos nem se ele vai jogar. O Danilo pergunta se eu acho que o Matheus Fernandes vai ter alguma chance. Acho porque o Matheus Fernandes também joga de segundo volante. O Jean também joga de segundo volante. Então vai ser uma. A gente se preparem para ver Jean ou Matheus Fernandes, ou os dois, alternando ali como segundo volante quando for poupar o Bruno Henrique. Né? No lugar do Moisés, fazendo o papel que o Moisés fazia. Vai caber aos dois. Ainda mais porque o Ramires se lesionou, né? Esse papel era do Ramires. Com a lesão do Ramires, Matheus Fernandes e Jean vão brigar ali para ver quem vai fazer esse papel. São dois jogadores de alto nível, né? Rafael Rossato pergunta sobre o empréstimo do Eric. O Eric foi emprestado para o Japão, né? Oh, podia pegar o Eric de volta. Não. Não faltou oportunidade. Ele fez a pré-temporada com o Palmeiras. Não sei se vocês lembram disso. Ele foi avaliado. Foi avaliado em treinos. Ele já jogou no Palmeiras vários jogos. E ele mostrou que aqui ele não aguenta a pressão. Ele não joga o suficiente. Tem, alternativas melhores. Ah, o Carlos Eduardo é melhor? Provavelmente não, pelo que está mostrando esse ano. Mas não dá para você pegar o Eric de volta e encostar o Carlos Eduardo agora. Essa era uma decisão para ser tomada no início do ano e foi tomada. Será que o Eric, se estivesse aqui, ia estar fazendo muito melhor que o Carlos Eduardo? Será? A gente lembra do. A gente conhece o Eric aqui no Palmeiras, jogando com times bons, inclusive em 2016. Marcelo Sbrissa, grande Marcelo, tá sempre nos churrascos. Ele pergunta como foi para mim a época da seca, né, nos anos 80. Que esse pessoal que hoje reclama não tem ideia de como foi a fila dos anos 80, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui, então vou ser meio sucinto. Eu era adolescente, né? Eu nasci em 70. Então, o Palmeiras ganhou o título em 76, eu tinha 5 anos, não me lembro. E eu só fui ver o Palmeiras ser campeão com 22 anos, em 93. E foi muito duro. Foi muito sofrido. Sabe, era um teste para autoconfiança. Porque quando você é adolescente, você meio que transfere para o time, né, o seu valor. É o que esses caras fazem hoje, só que em um grau muito maior. Então, se o Palmeiras não ganhasse nada, a gente tinha que ter uma personalidade muito grande para a gente não se achar bostas. E eu, felizmente, tive uma criação muito boa e consegui separar as coisas. E inclusive, isso acho que ajudou, inclusive, a gente tem esse costume de falar que molda o caráter, né? Moldou o caráter. Acho que todo palmeirense da minha idade, que nasceu em torno de 1970 e depois, né? 70, 71, 72, tem essa coisa, essas coisas em comum. Quer dizer, só foi ver o time ser campeão pela primeira vez para lá de 20 anos de idade. Então, isso fez a gente ficar cascudo, né? Mas, nossa, era muito difícil. E para completar, a gente não era campeão de nada. Então, a seleção brasileira, que a gente na época ainda gostava muito, era uma coisa que representava o país na época. Para mim, a seleção brasileira começou a deixar de ser seleção brasileira, começou em 89, 89, 90, quando começou a patotinha do Ricardo Teixeira, né? Até 94, 95, 96 ainda tinha uma representatividade e tal. Aí quando eles pegaram a mão do esquema mesmo, fizeram Traffic, né, Jota Ávila, né, aí, né, aí perdeu o encanto para mim. Mas a seleção brasileira não ganhava nada na década de 80 também. Palmeiras não ganhava nada, a seleção brasileira não ganhava nada. Foi ganhar a Copa América em 89. Foi legal pra caramba. Acho que foi a primeira vez que eu gritei campeão, mas assim, diferente de gritar pela seleção e pelo time, né? Não foi nem 10%. Pra vocês terem uma ideia, teve aquela febre do vôlei de 83, acho, 82, 83, quando começou, né? Aí você tinha a Pirelli de Santo André, que era um time paulista, e você tinha a Bradesco Atlântica, lá no Rio, que era um time carioca. E vira e mexe eles decidiam o Campeonato Brasileiro de Vôlei. E tava uma febre de vôlei. E era legal de ver. E aí eu torcia pra Pirelli, né? O time aqui de São Paulo. E aí a Pirelli foi campeã. E eu fui gritar campeão. Olha que vontade. Se eu fizesse aquilo num filme e assistisse, coitadinho do Conradinho, né? Que dó. Gritando campeão, tanta vontade de gritar campeão, gritar Pirelli campeã, bela merda, né? Mas era difícil, era difícil demais. Tem superchat aqui, eu vou ter que pular algumas perguntas. Eduardo Carvalho, projeto é sério, virem padrinhos, é sério mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Como disse também o Juliano Varela, mesma coisa. O Matheus Viol fala uma coisa assim: eu vi algumas estatísticas do Filipão e percebi algo interessante. O ano em que ele mais perdeu como técnico do Palmeiras foi em 99. Imagina se existisse rede social naquela época. É só lembrar que a campanha da Libertadores, em 14 jogos, o Palmeiras perdeu 5. Como é que foi campeão? Perdeu, acho que duas na fase de grupo, classificou ali no tacho e perdeu três no mata-mata. Perdia fora e ganhava em casa, perdia fora e ganhava em casa. Foi bem complicado aquela Libertadores. Ou perdeu três na fase de grupo, agora não lembro. Sei que foi cinco derrotas. O Eric Cole tá falando que o problema é que a mídia é safada. O Flamengo perde mesmo assim, ele só elogia. No caso do Verdão, é o fim do mundo. Também tem isso. Essa é uma das razões de existir o nosso projeto. É ser uma alternativa palmeirense a essa mídia que se diz imparcial, mas não é imparcial. Então, é isso que a gente fala. Chega mais o nosso projeto, apoia o nosso projeto, começa a fazer parte do grupo do WhatsApp, né? Você vai ver que a mentalidade é diferente dessas pessoas que já estão acompanhando o nosso projeto há algum tempo. Tem pessoa que chega com essa mentalidade de rede social mesmo, mas aí é meio que uma. É meio que uma imersão. Os caras sofrem meio que uma, sabe, uma mudança de atitude. É até legal de ver. E eles mesmos reconhecem, falam assim, puta, quando eu cheguei aqui, eu pensava de um jeito, agora tá muito melhor, tá muito mais gostoso torcer pro Palmeiras. Fico muito satisfeito de ver esses depoimentos dos padrinhos. Porque aqui a gente tenta pensar diferente, a gente tenta pensar tirando essa parte da corneta gratuita, né? A gente, uma das coisas que a gente sempre fala é criticar com o cérebro e não com o fígado. Críticas com o fígado nunca são bem-vindas aqui no nosso projeto. Então, esse é um dos diferenciais que a gente tenta propor. Então, se você gosta dessa ideia, seja bem-vindo. Qual a razão da amizade entre as torcidas do Vasco e Palmeiras? Pergunta o Walter. Eu não sei exatamente a origem. Mas eu imagino. Que assim, a primeira grande briga do Palmeiras, da torcida do Palmeiras fora do estado de São Paulo, foi naquele 4-1 em cima do Flamengo em 79. Quebrou o pau. E aí não tem como, né? Você vira inimigo mortal dos caras. E aí a torcida do Vasco acabou se aproximando da do Palmeiras. Falou assim, ó, quando vocês vierem aqui, a gente protege vocês. E quando a gente for lá em São Paulo jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, vocês protegem a gente. Então isso, na verdade, é a aliança entre organizadas, aliança paramilitar. Nada mais do que isso. Por que a do Vasco? Ah, existe uma série de fatores históricos que aproximam o Palmeiras e o Vasco. Primeiro, o fato de ser clube de colônia, o fato do capitão Adalberto Mendes, que foi uma figura fundamental na arrancada heróica em 42, ser um cara ligado ao Vasco. A origem dele é no Vasco, é um militar que nascido no Nordeste, radicado no Rio de Janeiro, e comprou a briga do Palmeiras, do Palestra, então, na época, quando virou Palmeiras. Mas ele não representava o Vasco de forma nenhuma. Eu estou mencionando fatores aleatórios, tá? Mas eu acho que muito mais mesmo foi a razão de ser Palmeiras e Vasco terem essa. É uma aliança paramilitar. Você me protege na tua casa, eu te protejo aqui. E isso virou moda entre as torcidas, né? Aí a do Corinthians. O Corinthians não tem aliança com ninguém no Rio, né? O São Paulo que tem com a do Flamengo, não é isso? Eu não sei direito como funciona isso. Eu sei que o São Paulo tem com a do Cruzeiro, o Palmeiras tem com a do Atlético, o Palmeiras tem com a do Grêmio. Eu não sei com quem o Inter tem, eu não manjo disso, mas. É meio que por exclusão, né? Aí os caras vão fazendo aliança e um protege o outro, enfim. E aí sai isso. O Emerson tá falando que é de 73 e foi foda mesmo. O Eric também tá falando isso. O Nemeadas fez um super chat, muito obrigado. Ele tá falando assim: Conrado, um abraço pra Gabi e Gil, minhas lindas filhas porquinhas. Esse pessoal não viveu a década de 80, não mesmo. Gabi, eu não sei se é Gil, deve ser Juju, né? De Juliana, eu imagino. Gabi e Juju. Mas como é Juliana, escreve Gil, né? Então, um abraço para vocês, viu, meninas? E o tio fala muito palavrão, vocês não repitam. Tá? Não repita os nomes feios que o tio fala aqui, tá bom? Tem mais um aqui do Fernando Rossi. Diz que entende o sofrimento da fila, mas sinceramente, o rebaixamento é muito mais doloroso. Me senti envergonhado, mas meu humor aumentou consideravelmente. Hoje me sinto no céu. São tipos diferentes de dor, né, Fernando? O rebaixamento é uma pancadona. É um ano ruim, cai, dói demais. Mas aí você se levanta no ano seguinte. A fila, cara. A fila era uma dor em intensidade menor, mas constante. E a cada ano que passava, essa dor aumentava. E não era exatamente uma dor, era um peso, era um incômodo, era uma sensação de impotência eterna. Você fala assim, isso nunca vai acabar. O rebaixamento é aquele negócio assim, fala, puta, a gente se fudeu, mas daqui a pouco a gente está de volta. Então são sensações diferentes. A sensação de impotência, de você saber que você achar que você é um merda. Você fala assim, nossa, eu sou um merda, eu torço pro Palmeiras. Então você tinha que ter muita personalidade para não pensar assim. E para amar cada vez mais a camisa verde. E aí, o rebaixamento doeu demais. Principalmente o primeiro. O primeiro foi uma facada no coração, né? Eu não vou nem lembrar, cara. A aliança do Corinthians é contra a arbitragem. Boa, Marcos. Boa. Ah, legal. Rapaziada, beleza. Ó, eu vou terminar essa cerveja aqui. Vai antes de terminar o periscato. Ainda tem cerveja aqui. O Tom faz uma pergunta filosófica. Torcedor assistir programas como o do Neto ou o da Fox, da Fofox, para passar raiva e xingar, pode ser considerado uma forma de hate watching? Pode. Pode. O time está indo muito bem, então ele vai lá assistir as porcarias para passar raiva e xingar. Ele gosta de xingar. Sente prazer em xingar, em se revoltar. Ele precisa ver algo que deixa ele revoltado para xingar. Esse povo precisa de psicólogo, viu? Uma boa pergunta, Tonzinho. Tonzinho, você é muito muito mole lá na moderação lá da Armada, viu? Eze Player diz que fez política. Não, política aqui não. Tenho certeza que a moderação já tomou a providência. Walter Menconi disse que vivi uma fase braba. De 76 a 93 só vi pernas de pau jogando no Palmeiras. Não, você tá exagerando. Você não viu só pernas de pau. Aliás, você não viu só times ruins. O Palmeiras teve times ótimos entre 76 e 93. Posso mencionar para você o time de 79. Foi um timaço. É uma pena que não ganhou aquele brasileiro, tinha tudo para ganhar. Pegou um time melhor ainda, que o Inter também era um timaço em 79. Ficou em boas mãos o título. Quem ganhasse daquela semifinal estava merecido. O Inter ganhou porque jogou muito, demais. O Falcão fez a diferença em 79. Mas o time do Palmeiras era muito bom. O time de 83 não era tão bom, mas era um time legal. Chegou na semifinal. O time de 84 teve aquela fase espetacular com o Mário Sérgio, né? O professor Mário Travalini era o técnico. Em 86 era bom, né? 86, pô, você tinha do meio pra frente, você tinha o Caçapa, Edu Manga, Jorginho, Edmar, Mendonça, que morreu há pouco tempo, Mirandinha, Éder. Só cabia quatro desses no time. Cinco, né? Contando o Caçapa como segundo volante. Então ficava um desses, ficava no banco. Imagina Edu Manga no banco, Jorginho no banco. Normalmente ficava o Edmar no banco. O Edmar jogava muito, era um puta centroavante. Era um time bom. Muito bom de 85. De 89, aquele time do Leão, do Bragantines, né? Ficou não sei quantos jogos invicto, metendo sapeco em todo mundo, perdeu um jogo, foi eliminado. Era bom aquele time. Ah, não teve só perna de pau, não. Você viu quanto craque eu falei? O time de 86, né? Tinha o Wagner Bacharel. Pô, o Luiz Pereira jogou na década de 80. Ah, não. Teve muito jogador bom. É que nunca. Jorge Mendonça, né? Jorge Mendonça só ganhou um título no Palmeiras, em 76. Então, assim, falar que só veio o perna de pau é exagero, né? Ai, ai, ai. 86, lateral esquerdo, Uruguai, o Diogo. Não, o lateral esquerdo era o Denis. Naquela final foi o Denis, né? Como não lembrar? O Neme tá falando assim, dava muita raiva escutar o parabéns quando estávamos na fila. O parabéns, para quem não entende, é o seguinte. A gente estava na fila quando fez 10 anos. As torcidas adversárias começaram a falar, pô, 10 anos que os caras estão sem título. Igual São Paulo agora. São Paulo tá 11 já, né? Pra contar a Sul-Americana de 2012. Eles ganharam o título no vestiário. Eu não conto. Mas então os caras começaram a cantar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Parabéns pra você. Isso na arquibancada. Quando tinha clássico no Morumbi, né? Que era meio a meio. Era desesperador ouvir aqui. E aí, a cada ano, aumentava o número. Então, no ano seguinte, contava até 11. No outro ano, 12. No outro ano, 13. E a gente tinha que ouvir aquilo todo jogo. É que nem o 100 mundial que eles falam hoje, só que isso faz cosquinha na gente, né? Que não é verdade. Agora, aquela contagem era verdade. Aquilo lá eu tinha que falar. Era desesperador. Aí o Neymar fala assim, por que que não fazemos isso com os Bambis? Tem que perguntar para a organizada. Acabou. Acabou a cerveja, acabou o Periscatos. Turma, amanhã, a partir das 15h45, né, o jogo é às 16h. Amanhã às 15h45, então, Palmeiras e Vasco, a partir da direto do Allianz Parque. Eu e Bruno Zaniolo estaremos fazendo a transmissão. Será um prazer ter a companhia de vocês. Sintonize na televisão ou onde vocês quiserem sintonizar para acompanhar a partida, mas deixe no mudo, sincronize com o nosso. Com o nosso áudio, tem o nosso reloginho ali que você sincroniza com a tua tela. E aí, como é que faz para sincronizar? Dá o pause em quem tiver mais avançado, né? Se a gente tiver mais avançado, dá o pause na nossa. Quando juntar o reloginho com o reloginho, solta. E vice-versa, né? Normalmente a TV, a imagem está um pouco mais avançada. E acompanha com a gente. Acompanha a nossa transmissão. Eu e Zaniolo, narração palmeirense, declaradamente palmeirense, né? Você não vai ter que ouvir ninguém narrando, fingindo que é neutro e torcendo contra o Palmeiras. Então você vai ouvir a nossa transmissão, torcendo a favor do Palmeiras, às vezes distorcendo um pouco, é aquela coisa de torcedor. Pênalti claro contra o Palmeiras, fala que não foi, não foi, mas foi. Mas isso vai acontecer. Por quê? Porque a gente é declaradamente palmeirense, torcedor. E é sempre um prazer ter a companhia de vocês nas transmissões. Tá certo? E o Periscatos então volta na segunda-feira, a partir das 20 horas. Valeu, turma. Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado ao pessoal que fez superchat. Muito obrigado à moderação do chat, que sempre faz o espaço ficar sempre higiênico, né? Agradável. O trabalho desses caras é muito importante. Respeitem a moderação. E até amanhã. Então, torcendo para mais uma vitória do Palmeiras. Faz tempo que não acontece em 4 jogos. Valeu, turma. Até amanhã. Saudações do Alviverdes a todos.